Se ser honesto é copiar elite escravagista. Traz pra mim a troca com 1000 cartuchos na fita. Sou mais seu Capone sem direito à fiança. Do que imitar classe que estupra 3 em 10 crianças. Que mais respeito aos cartazes da sociedade, jogando seus ossos no fundo de faculdades. Seu capitalismo arrastou João Hélio pelo cinto. Gerou resgate no fórum com tiro no menino. E sua carta de intenção no vereador cuzão. Quem quer atirar, mendigo no mar pra servir de ração. Tirei da fala do jornalista da TV. Pros amarillos não tem comissão de direitos humanos ou AB. Ela não tá presente quando afogam no distrito. Quando a polícia arranca olho de suspeito, ainda vivo na galáxia fome. A filantropia que eu vejo é dos manos que bancam enterro, ajuda a família de preso. Em vez de seleção, torço pra células tronco. Que curam dano estatais em tendões, pele e ombros. Pra que no Itaú não tenhamos que percorrer andares. Abrindo 170 cofres particulares. Roubo e nunca vai participar da justiça reparativa. Que põe frente a frente agressor e vítima. Porque sabe que o rolê em Aspen no teleférico vem do cérebro municipal dos corpos esqueléticos. Tô no front enfrentando a ameaça da minimi. Pra mais frontal eu sempre tô no Miramansão no Morumbi. A missão é temor máximo nos metros quadrados. Erguidos com ossos de flagelados descarnados. Tô no front enfrentando a ameaça da minimi. Pra mais frontal eu sempre tô no Miramansão no Morumbi. A missão é temor máximo nos metros quadrados. Erguidos com ossos de flagelados descarnados. Em cada sobrevivente escrevesse suas agruras. Tinha milhões de diários de Anne Frank nas ruas. Manuscritos sobre se escondendo automática. Na esperança do pai existir da agência da caixa. Sobre fugir de fingindo o próprio falecimento. Comprando corpo não reclamado pro reconhecimento. Nosso status de humano foi reduzido a número com o tema respiratório e digestivo. Dessa forma por impar e tal acaba no inquérito. 0% das matanças viram processo igual em Yale. E toda universidade tem um grupo que faz pacto secreto pra controlar o mundo pra livro lido ficar no B. Norte alfabética enquanto a indústria bélica tá no W na favela. Beretta, Boito, Eckler e Cocker em Depp. Drama, Mauser, Ucui e W em Chester. Era pra nós tá na mira da de BK pelo dobro. Revendido pro dono por 10% do valor. Era pra nós tá derrubando estátua de genocidas. Apagando seus homens imuns de ruas e avenidas. Quando denuncia as tragédias que assolam o Brasil. Me sinto na marca na Kombi recheada de fuzil. Me sinto decapitando do 7-1 do voto. Se elege pra morar no bairro urbano exato com os nossos votos. Tô no front enfrentando a ameaça da minimi. Pra mais frontal eu sempre tô no Miramansão no Morumbi. A missão é temor máximo nos metros quadrados. Erguidos com ossos de flagelados descarnados. Tô no front enfrentando a ameaça da minimi. Pra mais frontal eu sempre tô no Miramansão no Morumbi. A missão é temor máximo nos metros quadrados. Erguidos com ossos de flagelados descarnados. No país onde o álcool é a droga que mais mata. Vapor é exposto como inimigo da pátria. Relário ser procurado por vender baseado. Quando o comerciante de Brahma é chamado de empresário. Nosso erro é pôr a cocaína na sacola. Quando ela é só permitida na lata de Coca-Cola. Conheço o muro da lamentação com Pendorf. Filmado pela guarnição pronta pra dar o bote. Sei onde é licenciado império do doutor. Que pode ter mil R15 como colecionador. Lamento bacana, mas não vou jogar instrumento em protesto. Vou entrar de Veloster clonado no seu prédio. Com uma loira no volante no país racista. Refone na segurança armada por especialista. Por enquanto é só ônibus incendiado. No futuro prevejo uma pá de carro, bomba detonada, explosivo furtado da pedreira implodindo muralha. Preso liberto em troca de autoridade canalha. Vou acreditar num representante do estado. Quando o GAEX pôr a ficha do judiciário. Quando o corregedor não der pro Goiás a localização do que viu o asfixiamento. Depois da rendição só deixa o posto de pesadelo dos ricos mafiosos. No dia que o Bugatti não for comprado com os nossos ossos.